sentimento, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O que parou, parou por quê? Eu tava quase amando, amando. Essa conversa foi melhor que o anúncio dessa festa. Se alguém reclamar que o rolê não valeu, não fui eu quem falei, quem falou não te viu. Pena que durou pouco e do nada sumiu. O sentimento, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O que parou, parou por quê? Eu tava quase amando. Amando o sentimento, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O que parou, parou por quê? Eu tava quase amando, amando você. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Nossa conversa foi melhor que o anúncio dessa festa. Se alguém reclamar que o rolê não valeu, não foi eu quem falei, quem falou não te viu. Pena que durou pouco e do nada sumiu. O sentimento, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O que parou, parou por quê? Eu tava quase amando. Te ver, o que parou, parou por quê? Eu tava quase.